em uma montanha muito, muito alta, vivia a Rampernauta. Ela tinha pernas tão longas, mas tão longas, que quando saltava, as estrelas alcançava. Tudo pode acontecer, tudo que eu queira imaginar. Faça chuva ou faça sol, eu sempre vou aproveitar. Posso juntar um ninho de ideias e depois deixá-las voar. Elas passeiam na minha cabeça, é tão bom imaginar. É um lugar que visito para crescer e criar. Meu cantinho favorito para sorrir e sonhar. Este é o mundo mais divertido de todos, um mundo de contos e fábulas. Escutar suas histórias, vou amar. E faço a minha fantasia se tornar realidade. Minha criatividade nunca vai terminar. Há histórias que me abrem os olhos e outras que me fazem dormir. Cada vez que invento um conto, me divirto do princípio ao fim. Vou te contar uma história, venha ouvir e sorrir. Com gigantes e com gnomos e minhocas pra nos divertir. É um lugar que visito para crescer e criar. Meu cantinho favorito para sorrir e sonhar. Este é o mundo mais divertido de todos, um mundo de contos e fábulas. Nesse mundo tudo é possível, uma aventura em cada página. Este é o mundo mais divertido de todos, um mundo de contos e fábulas. Nesse mundo tudo é possível, uma aventura em cada página. Explorar, navegar, inventar, te contar minhas histórias, escutar suas histórias, vou amar. E faço a minha fantasia se tornar realidade. Minha criatividade nunca vai terminar. Esse é o mundo mais divertido de todos, um mundo de contos e